Cosmo FM, agora 3h02. Boa tarde pra você. Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Sexta-feira é um dia alegre, né? Espero que você já esteja nesse clima bom de final de semana chegando. Nós estamos, viu? Estamos todos felizes aqui. Não é só porque é sexta-feira, não. É porque sexta-feira sempre é um dia legal aqui na UESB FM, aqui no nosso programa Tarde UESB, que é dia de música ao vivo, é dia da gente bater papo, conhecer. Já tô fazendo amizade aqui com a galera que já tá no estúdio. Hoje, inclusive, né? Você tá acostumado que o nosso estúdio ao vivo sempre começa às 16 horas. Mas vamos começar mais cedo hoje, às 15 horas. E eu tô recebendo aqui esse casal, né? Acho que eu posso chamar de casal, duo, né? Como dizem, que é a Giovana Canta, aqui de Vitória da Conquista, e o Penta Najura. E eles formam o duo Ligado em Modo Baiano. Vamos saber mais detalhes, né, sobre essa história bonita. Uma história aí de música e amor, né? Muito amor. O Peu, ele faz um som mais praiano. A Giovana canta, assim, o sertão. Tem raízes no forró pé de serra. Faz uma mistura, né? Isso, meninos, de música popular brasileira, tradicional, música tradicional. E tem o tempero baiano. Mas, olha, eu sempre falo que... às vezes a gente define aqui um gênero, um tipo de som que o artista faz, mas a melhor coisa é ouvi-los, né, do que definições. Mas deixa eu abrir aqui o microfone, vou começar aqui primeiro pelas damas, pela Giovana Canta. Boa tarde, Giovana, seja bem-vinda aqui aos estúdios da UESB FM, ao programa Tarde UESB. Boa tarde, gente, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui, obrigada pelo convite, Yasmin, muito bom estar aqui dividindo e tendo esse espaço de fala, né? Esse espaço para poder contar um pouco sobre a nossa história. Inclusive, a gente estava compondo algo hoje e aí a gente falou que a gente ia transitar na composição, fala que a gente vai levar a nossa história junto com a nossa Kombi Marola. Que ela precisa ser assunto aqui, cara, hoje. Cara, depois, olha, você dá lá o... Daqui a pouco você vai falar o Instagram de vocês, que eu comecei a seguir hoje. Vi essa questão da Kombi, fiquei meio perdido. Depois eu quero entender. Mas vamos falar aqui também com o Peu, né, Peu? O Peu tá na jura. Você sabe, é o só terapolitano, Peu tá na jura, né? Isso mesmo. Salve, galera. Pô, que bom. Pela primeira vez aqui, né, na UESB FM. Muito prazer mesmo de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Yasmin, Kaique. Coloca mais um pouquinho, fala mais perto do microfone. Desse aqui. Rádio. Isso. Rádio é um instrumento, assim, um veículo que é muito massa, né, velho? É potente, ele tem um lugar único, né? E eu sempre... Eu sentia falta, né? Porque, na verdade, a gente, nesses últimos tempos, a gente tem estado muito em casa, ao mesmo tempo também na estrada. Mas esse convite, assim, veio a calhar, porque a gente tem tanto assunto, a gente tá cheio de assunto, cheio de pra que isso, né, amor? E aí, eu acho que vai ser bacana demais aqui, a gente, esse bate-papo musical, né? Enfim... prazer enorme. Eu já vi, você já chamou sua parceira musical de amor, então já tá evidente, vocês também, além de uma dupla, é um casal, né? É isso aí. E esse encontro se deu como, assim? Rapaz, essa história, você quer contar? Eu quero, porque você vai se sentir. Boa, sempre a versão da mulher mais incrível, né? Eu tava conversando aqui antes, e aí, Peu, ele veio, né, morou 4 anos em Conquista, e Conquista é minha cidade natal. E ele sendo de Salvador, morou mais em Conquista que eu, né? Então, assim, meus momentos em Conquista de morada foram mais fracionados. Se juntar tudo, não deu nem 3 anos que eu morei aqui. E ele, 4 anos, né? Então, num período que eu tava morando aqui, no finalzinho de Peu, aqui em Conquista, da, né? Indo, estada, né, encerrando a trajetória dele aqui, indo pra Salvador, de volta. Uhum. Teve uma festinha aqui na cidade. E aí, eu já sacava ele no Instagram, ele também, acho que a gente seguia, não sei. E eu falei, nossa, que mais bonito. E, obviamente, assim, de verdade, as pessoas brincam comigo e falam, não, você já estava interessada. Mas eu não tava, é porque, assim, se você escutar Peu cantando, ele traz muita coisa de Salvador pra cá, pra gente, né? E aí, eu achei isso muito interessante, porque eu não conhecia Salvador. E aí, eu falava, que legal essa coisa diferente, né, baiana, que é tão nossa. E que, ao mesmo tempo, é distante da gente aqui, de Conquista. E aí eu falei, quero ver um show dele um dia, conhecer. E aí nesse dia tava tendo um show de Pierre, num lugarzinho aqui em Conquista. nos encontramos e aí, sei lá, velho, ele tava lá fazendo a participação dele e eu falei, vou chamá-lo, hoje a gente se conhece. Só que aí depois me esqueci, tomando meu drinkzinho aqui, ele tava passando, indo embora. É, eu tô gesticulando aqui, o pessoal que tá vendo. E aí, tem todo mundo, né? E aí, velho, ele ia embora, gente, ele ia embora, mas não deixei. Olhei pra trás. Gosto, você é uma mulher de atitude. Lá estava ele, deu um grito, gente, sério. Falei, Teu, vem cá. Tá vendo aí? E ele olhou assim, míopes, e apertou os olhinhos. E aí a gente se encontrou, rolou uma magia interessante. E aí foi... Só isso, não, né? Deu música. Sim. Nisso. Oxi! Nesse momento não rolou música. Não, vocês não fizeram música. Tem, assistir, a música tipo Eduardo e Mônica. Tem uma música assim? Tem a meio... música dela, que é Zóinho de Mar, que ela me chamava de Zóinho de Mar, porque era Mosaico Verde. É. Aí, nosso amor nasceu de um abraço manso. Como é que é? Um carinho seu veio anunciar que você chegou pra dizer que é luz e me acendeu, quis me namorar. Vim logo ver seu boy, vim logo ver seu zóio verde. Vim logo ver seu boy, vim logo ver seu zóio verde. Vim logo ver seu boy, vim logo ver seu zóio de mar. Seu desfecho da história. Olha aí, já deu muito. E foi mesmo, literal. Foi de um abraço manso, ela me recebeu, a gente se olhou e dali eu voltei pra casa e eu falei, rapaz, que viagem foi essa aqui, velho? Cósmico, né? Porque a vida é cósmica. Foi o pessoal de Salvador, né? Rapaz, isso aqui, velho. Rapaz, vou lhe dizer. No outro dia ele me mandou uma mensagem, o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo? Eu falei, é isso mesmo. Na maciota, né? Eu fui ali na mandinga, eu falei assim, ô Gel, é isso você... mesmo. Uma cantada assim, meio que também... tranquila, né? Tranquilo. É. Cheguei assim e falei assim, rapaz, na moral, velho, tu sentiu o que eu senti? Porque, velho, aí ela chegou e largou o doce. Ela chegou e falou, rapaz, é isso bateu mesmo. Bateu uma viagem aí e tal. E aí, a partir disso, a gente começou a se falar. E formou a banda? A banda não, o rapaz, isso aí foi uma coisa... Isso foi quando isso? Não foi. Apesar, 2021. É, mas apesar da gente ter se casado... Finalzinho. A gente não ficou. Não teve um período de namoro pra... A gente casou. É. Velho, foi assim, praticamente no dia que a gente se conectou mesmo e rolou, né? É. Um beijo, e rolou aquela coisa meio mais física. Já foi pra ficar, já foi pra permanecer. E aí, dessa história, quando ela foi pra Salvador, que aí foi um... Rapaz, Zóinho de Mar, foi assim... Eu tava maluco, né? Tipo, venha logo, pelo amor de Deus, que eu com a casinha lá no farol de Itapuã, já esperando ela e mostrando as coisas de Salvador, ela doida pra conhecer Salvador, que ela não conhecia Salvador como deveria. E ela conheceu Salvador, na verdade ela não conheceu Salvador, ela veio pra morar. Ela veio pra morar. E até então, a gente não tinha cantado junto. A gente não sabia de nada. É. Véi, muito louco. Porque, imagine... É uma história realmente assim, de escrever até um livro, de verdade. Pra amar tem que ter coragem. Por quê? Né? Ou então fazer música, né? É. Que é o caso mais de vocês. Com certeza. E a banda, ligada em modo baiano? A banda não, o duo, né? Aí foi quando? Nós estamos em 2023, né? Entre 2021 e 2022, isso, né? Vocês resolvem. Anos. E qual é a proposta de vocês, musical? Na verdade, antes de Gel, eu já fazia os shows aqui. Em Vitória, né? Vitória da Conquista, com ligado em modo baiano. Eu tocava, certo. Tinha eu fazia com Guigo Oliveira, bateria. Ô, Pio, deixa eu te falar, você pode trocar de microfone? Posso. Coloque esse aí que tá no violão. Pronto, fala, eu vou fazer aqui. Esse outro que você tá falando tá legal. Não. Imagine que minha voz melhorou. Era um pouquinho. Não, é o microfone, não é você. Não. Pronto. Agora ficou show de bola aí. Peraí. Não, tem que fazer assim, peraí, rapidinho. Fala, enquanto você arruma aqui, lembrar que Yasmin Luene tá aqui do lado. Boa tarde, Yasmin. Fala oi aqui pra galera, gente, Yasmin. No microfone. Oi, pessoal, tudo bem por aí? Como avisado antes, eles estão aqui, hein, Caio? E aí convida a galera pra seguir, pra acompanhar a live aí. Pessoal, estamos fazendo transmissão ao vivo pelo nosso Instagram, que é o WesbFM. Você pode participar conosco. Eu tô aqui a todo momento interagindo com vocês. Kaique também vai mandar um abraço pra todo mundo que interagir. Muito bem, então tá aí, você quiser acompanhar os bastidores aqui, acompanhar o ao vivo também em vídeo, é só você acessar seu Instagram, que a gente tá fazendo essa live, tá? Enquanto o Peu se enrola ali com o Tigre, eu pedi pra ele fazer uma coisa tão simples, ele fez ali uma enrolação. Não, agora eu tô fazendo um armigue certo. É um armigue, né? Aqui, isso. Ó. Pronto, ele conseguiu. É, olha, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai conversar mais com a... com os meninos aqui, com o casal, com a dupla, com a Giovana também, que inclusive colega, já fez programa de rádio, já foi de uma banda muito querida aqui na cidade. Mas vamos cantar, gente. Vocês vão abrir aqui pra gente o estúdio ao vivo com o quê? Quer fazer candeeiro ou quer fazer? Vamos fazer um autoral, né? É, vamos fazer um autoral, depois a gente explica o que é, o que a gente faz. Então. Sexta-feira, né? Tem gosto de entender. Vou comer acarajé, yeah, la la la, yo, com tudo baiana, um dedinho de pimenta, pra sentir o calor do dendê. Eu vou comer acarajé, yeah, la la la, yo, com tudo baiana, um dedinho de pimenta, pra sentir o calor do dendê. Veja como o céu de Salvador é azul da cor do meu juízo. Ver o pôr do sol no porto da Barra é lindo. É lindo, yeah. Meu amor. Acarajé, yeah, la la la, yo, com tudo baiana, um dedinho de pimenta, pra sentir o calor do dendê. Eu vou comer acarajé, yeah, la la la, yo, com tudo baiana, um dedinho de pimenta, pra sentir o calor do dendê. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mexe a massa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Vou comer acarajé. Valeu. Bem o clima de Salvador, né? Bem. Isso aí. Embora aqui também a galera coma acarajé, mas essa... É. Rapaz, aqui tem acarajé bom pra caramba, é verdade, viu? É. Tem de várias opções. Nada... Aqui tem... não deixa mesmo. Não deixa nada a desejar. Uhum. Você que faz as letras ou são os dois? Ó, dessa fase de Contudo Baiana, o nome da canção é porque quando você pediu um acarajé pra baiana, geralmente, a baiana fala com pimenta... A primeira coisa é aquela pergunta. Quando eu falo assim, com emoção ou sem emoção? É isso. Né? Em Salvador, aí, pô, o gringo que vai chegar, né, pô, fala: rapaz, bote um dedinho de pimenta. Aí você vai falar: um dedinho de pimenta, rapaz, tenha medo, viu? Porque o dedinho é uma lapada de pimenta, né? E a pimenta, ela acende o dendê, né? O calor do dendê. Então, essa canção foi uma composição minha, né? Solo. Na época das vivências. De Salvador, pô, em Salvador, a cada esquina você tem uma baiana de acarajé. E cantar, né, um patrimônio que é o acarajé, a culinária, né, baiana. Então, assim, veio dessa coisa mesmo, do que o poeta baiano, né, ele aproveita, né, da sua terra, porque é isso aí, contar a história dele. Sabe, do seu povo, dos costumes, é isso que acontece. E as influências de vocês, assim, quais são os ícones, os grandes cantores que vocês, ou cada um tem suas influências, ou vocês têm ídolos em comum? Ó, como o Gel, ela veio, né? Conte um pouquinho, Gel, um pouquinho das suas, o que a gente tem como influência agora, né? É, você perguntou aí, Kaique, sobre, né, as composições. Aí, eu tenho a história dele de compositor, né? Antes de mim, ele obviamente continuou sendo compositor, que me influenciou a ser uma compositora também. É, esse start, né, importantíssimo para um artista cantor, né? Eu achava que eu era uma compositora, mas não tinha, não botava muita fé, assim. Escreve pra caramba. Eu escrevo muito de quantidade. E aí, isso uma hora vira alguma outra coisa, né? E aí, com eles, essas escritas se transformaram em composições. Então, hoje nós temos mais outro tanto de composição juntos. Perdemos várias. Perdemos várias por causa de um botão no celular, porque meu celular tava sem memória. Mas como diz Brau, né? Mas tá tudo certo. Como diz Brau, eu tive um encontro com o Brau, ele falou assim, rapaz, jogue, tem várias canções que ele me ensinou isso, assim, né? Na primeira vez que eu me bati com ele foi num luau, no eclipse lunar, no buracão, no Rio Vermelho. Nem esperava, eu cheguei, entrei numa roda de violão e tal. Quando eu vi, era um rasta lá do outro lado. Aí eu cheguei pedindo pra fazer uma, fiz duas, três. Quando eu terminei, eu falei, tocam aí, rasta. Quando eu vi, o rasta era Brau. Aí eu troquei uma ideia com ele, eu falei... O Carlinhos Brau. Aí eu tinha tocado umas canções dele, porque eu toco, né? Várias canções de Brau também. E aí ele chegou e me ensinou nesse dia, assim, que ele tem muitas coisas que ele compõe, ele não registra, porque ele dedica, né? Uhum. Ele entrega mesmo, entrega pra natureza, enfim. E aí, amor, fale das suas influências. É, isso aí. Então, as minhas influências, elas permeiam essa coisa, né? Do forró tradicional, pé de serra. Eu acho que é a coisa mais da música regional, né? A gente precisa vestir essa realidade da música que é nossa, que nasce aqui, né? Na nossa terra, no nosso território. Então, eu sou muito conectada com essa música que nasce aqui. E ela é muito linda, né? Muito rica. Junto com os novos compositores, novos artistas que estão aí fazendo um monte de coisa linda. Então, a gente tem muita referência. O Ligado, ele não é um duo, tá, gente? Ah, é uma bom, banda. Claro, eu achava que era um duo, não é ele um duo. É um duo quando não há possibilidade de ser uma banda. A gente tem essa flexibilidade. Vocês têm uma banda também. Isso. A estrutura do Ligado é uma banda, né? Um quarteto, que às vezes vira... Quinteto, sexteto. Depende muito. Mas a estrutura do Ligado é realmente uma banda, né? E aí, os momentos, por exemplo, aqui em Conquista que a gente tá passando, que às vezes não dá muito para adaptar, obviamente. Somos artistas que ainda transita pelos barzinhos, né? A gente quer sair dessa rota, porque eu acho justo que todo artista saia desse lugar que é meio cruel, né? É bem complicado, né? É bem complicado, é digno. Eu costumo dizer isso. O artista que trabalha no barzinho, eu já tô abordando o tema, né? Ficar à vontade. Ele é um trabalhador e o que ele faz é totalmente digno, mas é um lugar... muito difícil para artista. Então, nesse momento que a gente está no barzinho, às vezes a gente consegue adaptar para ser só o duo, né? Porque cabe, porque o cachê não vai cobrir muito. Então, mas a gente está gostando dessa onda de fazer duo. Inclusive, foi essa intenção de apresentar o duo, né? Que nos conectou muito, assim, com o que a gente vai apresentar daqui a um tempo, que é o nosso autoral, que é uma onda mais minimalista, mais discreta, mais mântrica, que tem a ver com essa coisa de pouca coisa, né? Uma coisa mais enxutinha. Então, o duo tá trazendo essa possibilidade pra gente. Quando estamos numa banda, a voz, ela projeta mais, a gente canta mais quente. O duo, a gente canta mais aqui, devagar, tranquilos. E a gente tá, tá vendo? O nosso projeto, o autoral, ensina, tem essa onda, né? Ensina, mais muito mântrica. Você cantar... E vocês já apresentaram esse projeto em algum lugar, assim? Como numa rádio, por exemplo? Não. A gente fala, né, em alguns lugares sobre esse projeto, que nasceu, né? A gente pode voltar aqui para falar desse projeto, inclusive. Pronto, porque ele vai ser inédito, assim. Então, assim, já temos assunto para o próximo capítulo. Ô, Giovanni, você parece que gosta também dessa coisa do forrozinho pé de serra. Você já foi, não falei o nome da banda, mas você já foi da banda Flor do Cangaço, né? Sim, sim. Que tinha a Najara Paiva, sim, também. Isso. E continua com... cantando forrozinho de vez em quando? Sim, não largo meu forrozinho por nada. Dá pra cantar um aqui agora hoje? Dá. Sim. Tem como? Você quer fazer o quê, amor? Quer fazer cafuné ou não, né? Cafuné alto, né? A gente tá meio... Não, não sei. Não, acho que não. Mas assim, falar de... Só antes de tocar, é importante falar, porque assim, a conexão da gente foi justamente assim, encontrar... esse limiar, que esse o lugar onde a gente se conecta. Giovanna, o Ligado já existia. Então, o amor que gerou ali, também gerou várias coisas que de eu ter recebido ela na minha vida e ter recebido ela, assim, de ter convidado ela prontamente de entrar pro Ligado. Porque ela foi fazer uma participação comigo lá em Salvador, eu já tocava. A ideia era produzir para que ela pudesse ter uma banda para ela cantar forró. Só que ela estava um pouco querendo se expandir, né? A questão dos estilos, ela queria cantar outras coisas também, e né? tal. Ela ouve cada coisa maravilhosa, tantos artistas que eu conheci através de Giovanna. E foi nessa sinergia que ela, num show que fez a participação, no primeiro show do Ligado em Modo Baiano, no segundo, no terceiro, ela já estava dividindo, assim, não era back vocal. Era a Giovanna dividindo já palco comigo. E aí foi muito natural, velho. Foi uma coisa assim, transcendental. E aí, a partir disso, a gente foi entendendo o lugar onde o Ligado ele ia chegar. Porque Giovanna veio para completar a questão do Ligado à Bahia como um todo. Porque, como eu sou soteropolitano, eu sou do litoral, mas apesar disso, eu sempre frequentei a Chapada Diamantina, minha família é do sertão também, minha família é de Jequié, minha parte do meu pai é de Livramento. Então, assim, mas como eu nasci em Salvador e me formei, a minha formação musical foi lá, então eu tive muito forte a coisa do afro-baiano. Então, Giovanna veio com esses traços, assim, um repertório, assim, muito vasto. Eu aprendi a gostar de coisas que eu ainda nem tinha ainda. Mas eu acho que a arte, ela te dá esse lugar para que você possa gostar até do que você talvez nem tenha apreço, assim, no primeiro contato. Por exemplo, Mamundi, quando você me apresentou, eu falei, pô, não gosto disso, velho. Mas ela foi, e aí, velho, essa relação de respeito que a gente encontrou ali através da música, a música ela foi a nossa guia o tempo inteiro. Então, assim, a gente encontrou ali no relacionamento o respeito também que a gente tinha que ter através da música, porque o artista é complicado você fazer uma parceria, velho. A gente teve nossos pega pra capá, mas assim, vários, né? Mas no todo, o pega pra capá virou nada. Entende? E aí restou agora a música. E aí, pronto, a gente vai fazer uma canção que a gente, das coisas que Giovanna ouvia, ela falava, amor, essa daqui vai entrar no repertório, bora. Ela, bora. E era sempre. De quem é essa canção, amor? Mestrinho, né, que faz ela. Mestrinho que faz ela, mas o compositor. Eu não vou me arriscar aqui, eu não me lembro de quem é a composição. Mas Mariana Aidá, Mestrinho, fazem, né? Certo. É mesmo. A gente faz um cafuné. Te faço um cafuné quando você te dou café. Vai, amor. Tô comida na boca, mato a tua sede, amo a minha rede e vou te balançar. Vai. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Amor, eu tenho. Para te dar. E quando passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir, se me deito com ela vou sonhar. Laie, oh laia, pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar, dou comida na boca, mato a tua sede, amo a minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar, dou comida na boca, mato a tua sede, amo a minha rede e vou te balançar. Te balançar. isso. Massa demais. A passagem pela Fulô foi muito legal, porque foi minha primeira... meu primeiro contato com a música de forma profissional, né? Eu canto desde que, sei lá, nem me entendia por gente, né? Meu pai me colocava um microfone na boca e aí ali era meu mundo, né? Família também tem cantores? Sim, meu pai, ele é, né? Um cantor nato. Retado. Já gravou coisas muito legais aqui. Já teve uma trajetória musical também, né? Profissional. Mas estar na Fulô, né? Assim, só pra entender assim, meu início, né, profissional, foi muito legal, porque foi onde eu tive conhecimento do palco, né, dos artistas, né, eu cantei com pessoas muito importantes pro cenário da música brasileira, e aí foi a partir disso. Você cantou com? Sim. Quem, por exemplo? Trio Nordestino, né, Targino, que tá aí, né, na que cena de conquista até hoje, né, estive com Adelmário Coelho também. Até, inclusive, fizemos uma gravação, né, pra Fulô, onde tivemos participações muito legais, como o Tato do Fala Mansa, né? Enfim, muita coisa legal, muita conexão legal que me ensinou muito, né? Esse mundo da música profissional, as coisas que são meio estranhas e ruins, né? Existe uma máfia, né? No mundo da música. Nesse mundo. Que é triste, mundo... né? Quando você entra, você vai assim ver, tem muita coisa assim que acontece que não é legal. Mas isso te ensina, né? Você leva como aprendizado e segue. Então, a Salvador veio pra me dar chão, né? Chão musical. E chão e mar, não é verdade? Apoiada do meu amor, né? Do meu parceiro de vida, que me ensina todos os dias, né? Eu venho com a prática na composição, a prática no instrumento, a prática na interpretação, né? Porque o Ligado, ele é um trabalho feito com releituras, né? Então, assim, você vai ouvir uma música, sei lá, do Emicida, a gente faz uma releitura dessa música. E aí, isso é muito importante pra gente. Então, quando a gente tá tocando no barzinho, por exemplo, as pessoas, eu quero cantar tal música, a gente não faz isso, né? Ou até em outro lugar também, não precisa ser só em barzinho. O pedido, ele chega, a gente não aceita muito, porque existe um trabalho em casa muito intenso. Ensaio, tudo, né? Com certeza, todos os dias, né? Inclusive, nesse momento, é até interessante que a gente faz do limão à limonada, porque, por exemplo, é uma coisa muito desconfortável pro artista, assim. Não para todos, infelizmente, eu não sei, né? Mas eu faço uma crítica com relação a isso, porque os artistas que abrem esse lugar do pedido... eu acho que assim entra num viés assim muito perigoso, porque, velho, rola pedido assim, que a pessoa chega assim, sabe, toque um piseiro. A gente não toca piseiro, velho. E aí, às vezes, a pessoa, ela fica indignada porque você não toca. Então, chegou nesse nível. E eu acho que chegou nesse nível muito por conta dos próprios artistas que deram espaço. Por exemplo, eu dou um exemplo massa assim com relação a isso, porque assim, você não vai falar pro médico numa cirurgia pra dizer pra ele usar o instrumento X. Você não vai chegar. Então, assim, infelizmente, o músico, o artista, ele é várias e várias vezes colocado num lugar de não profissional. De não profissional, e isso fere sempre a gente. Nos coloca num lugar de... Pô, é muito desconfortável, sabe? E a gente aproveita que a gente, nesse momento, a gente já joga outra energia, né? A gente fala assim, gente, a gente estuda. A gente fez uma música. Não tocamos pedido no papel, não tocamos pedido no guardanapo, só tocamos o que nós estudamos, porque vocês merecem o nosso melhor, porque vocês merecem o nosso melhor. A gente brincou com isso. Então, e tudo... o pessoal entendeu, não, amor? Rapaz, assim, isso aí foi uma cachaça, né? No nosso os dia a dia. Artistas, nossos amigos artistas entenderam, acharam o máximo e tal, não sei o quê. Mas lá a gente dá um discursozinho, a gente aproveita pra abrir espaço pra dizer que o nosso trabalho, ele é um trabalho que a gente, pra gente colocar uma música no repertório, a gente toca ela 100, 200 vezes, pra poder chegar no lugar, pra internalizar, pra poder achar o ponto de interpretação, sabe? Então, assim, é parir mesmo. Você, cada canção, velho, é uma gestação, sabe? Então, a gente, aí ali a gente coloca nossa cara e a gente termina sendo respeitado. Porque eu acho que é legítimo, é massa, porque você aproveita, porque você tá ali no front, né? Você tá ali sendo o holofote do lugar. Todo mundo tá olhando pra a maioria das pessoas, né? Quando não é um barzinho que tá colocando a música ali pra ser só um ambiente, entende? É uma outra crítica, porque você bota a música num barzinho, pô, velho, às vezes é só uma música ambiente ali de fundo. E, poxa, vai colocar música, coloca a música pra ser o prato principal no momento que for fazer o negócio, que é 2 horas de show, aqui 3, né? Diminuiu pra 2 horas e meia, depois de muito sufoco. Porque, velho, não dá pra ser um artista, você agradar todo mundo, quero ser amigão, velho, não tem essa não, eu não sou esse tipo de artista. Giovana até leva pelo, calma, bota um pezinho no freio, calma, porque senão você vai sair brigando com todo mundo. Mas, velho, infelizmente é a realidade. Se a gente não bate com de frente com isso, a gente não vai mudar a realidade. É verdade, o pessoal reclama muito essa questão aí de meio que ser coagido a fazer covers seguir uma playlist. Mas é que a gente sempre fala com os artistas que vêm aqui, pelo menos aqui na UES FM, vocês podem ficar à vontade para cantar o que quiser, principalmente o trabalho autoral, que é importante que seja divulgado, né? Uhum. Embora, como a Giovana falou também, a gente chama de cover, hoje em dia chama de tributo, ela usou um termo mais interessante, releituras também são bem-vindas, né? Desde que acho que não tem essa obrigatoriedade, olha, você tem que cantar a música que todo mundo conhece, que todo mundo canta junto, né? Eu acho que vocês, como você tá falando, vocês gostam de preparar a música, de ensaiar, de os arranjos e tudo, para fazer um tributo, ou um cover, uma releitura, de uma maneira que não tire a essência de vocês, que vocês têm o estilo de vocês. Vocês colocam o estilo de vocês, né? Uhum. Nas releituras. Mas, meninos, vamos ouvir mais uma? Bora. A gente vai fazer uma canção de minha autoria com Guga Souza Castro, que chama Trança de Dois. No abraço de bocas, beijo, leve lateja nosso sentir. Rachando escuro no breu sorriso, respira arranha rolar por mim. Trança de dois, sonha nosso sonho, perdido em laço de coxa céu. Tremina Deus infinito estranho, desembocar no seu mar, meu mel. Lá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá. De bocas, beijo, leve lateja nosso sentir. Rachando escuro num breu sorriso, respira arranha rolar por mim. Trança de dois, sonha nosso sonho, perdido em lace de coxa céu. Trimina Deus infinito estranho, desembocar no seu mar, meu mel. Sol se abrindo, barquinho boiando pelo oceano a nos levar. Pedindo história sem desengano, fresco, tão doce no meio do mar. Sol se abrindo, barquinho boiando pelo oceano a nos levar. Pedindo história sem desengano, fresco, tão doce no meio do mar. Fecha os olhinhos, deixa eu mergulhar. Deixa eu mergulhar, fecha os olhos, deixa eu mergulhar. Deixa eu mergulhar. Ah, la la la la la la. Ah, la la la la la la la. Ah, la la la la la la. Ah, la la la la la. Sol se abrindo, barquinho boiando pelo oceano a nos levar, pedindo história sem desengano, frescor tão doce no meio do mar. O sol se abrindo, barquinho boiando pelo oceano a nos levar, pedindo história sem desengano, frescor tão doce no meio do mar. Fecha os olhinhos, deixa eu mergulhar. Fecha os olhinhos, deixa eu mergulhar. Fecha os olhinhos, deixa eu mergulhar. Fecha os olhinhos, deixa eu mergulhar. Fecha os olhinhos, deixa eu mergulhar. Fecha os olhinhos, deixa eu mergulhar. Fecha os olhinhos, deixa eu mergulhar. Trança de dois. Caramba, ficou muito... Gente, gaiata nesse navio. É, minha filha, é uma gaiata fenomenal. Muito legal, viu? Vocês dois combinam demais, assim. E a Giovana canta fácil, assim. Giovana, você já fez curso, alguma coisa assim, vocal? Não, assim... Como é que você conseguiu chegar nesse nível, assim, de colocar a voz? Que... Muito tranquilo, né, pra vocês. Então, eu acho que... Eu acredito muito no dom, né? Eu acredito, tem gente que fala que não, que o dom sem prática, sem estudo, ele não funciona muito. Eu também acredito nisso, porque eu acho que se você tem um dom, você precisa aperfeiçoar a sua habilidade. Então, ao longo da minha vida, eu sempre tive essa coisa meio inata de prestar atenção na projeção da minha voz, né? Uhum. Como que minha voz sai conversando, né? Por isso que eu tive esse interesse e essa afeição à rádio, né? A rádio ensina muito. E aí, se você sabe conversar de forma que você se comunique bem, que a sua voz ela chega de forma clara, bem, né? Comunicada, né? E, no caso, como eu canto, né? Então isso foi mais fácil, assim, e foi material de estudo. Eu acho que teve uma coisa bem pontual que aconteceu comigo, que foi na pandemia. Eu falo isso sempre para as pessoas que querem cantar, inclusive aqui em Conquista, temos meninas aí, né, que estão aí cantando, né, hoje em dia. Que já estão nos palcos. Estão nos palcos, que foram pessoas que chegaram para mim e falaram: ô, Gel, me ajuda e tal, me dê um toque. E aí, na pandemia especialmente, eu tinha o hábito de fazer vídeo, né, para postar. E aí, o que que eu fazia? Eu fazia o vídeo. E aí depois eu botava um fonezinho assim, bem gostoso, e me ouvia direitinho. Isso me possibilitava ver como que era a minha voz antes. Quando eu vou fazer uma releitura, o que que eu posso colocar para ficar diferente, ter a minha identidade e respeitar a essência da música? Todas essas coisas eu ficava olhando, avaliando, estudando. E eu acho que esse estudo é como as pessoas falam, né? O médico nunca para de estudar. Eu acho que todas as profissões não devem parar de estudar, né? De se aperfeiçoar. A gente estuda todos os dias. Então, talvez a facilidade de cantar venha desse meu interesse de não ficar aqui achando que porque eu sou cantora, que tá tudo certo, que pronto. Eu acho isso uma falha, inclusive. Segue aqui, vale o toque para todo mundo que canta e estudar. Hashtag. É importante tudo, né? E você falou aí da rádio. Antes da gente começar a entrevista, você estava comentando. Uhum. Você teve um programa de rádio na Mega, né? Que isso. A Mega Rádio é uma rádio... Já, inclusive, os meninos completaram 10 anos da Mega Rádio. Um abraço para meu amigo Marcos Primo. Uhum. E toda a galera da Mega. Isso. Eu também tive um períodozinho lá na Mega, na área do jornalismo. Mas como é que era o programa que você fazia lá? Então, eu recebi o convite de Marcelo Bonfá para estar fazendo... Era, na verdade, uma criação, né? Um teste, vamos dizer assim. E ele queria uma voz feminina. Eu nunca na minha vida... Na verdade, eu passei na rádio no momento que estive na Igreja Evangélica. E aí, lá tinha um programa da igreja em Belo Campo. E aí, eu fazia esse programa aos domingos. Gostava muito, era bem legal, assim. E aí, depois disso... Esse foi o meu único contato com rádio, fora as entrevistas com a Flor, né? Mas eu adorava aquilo, olhava e falava, ai, que vontade de ficar aqui falando pras pessoas. É legal, fala ouvindo. A verdade. As pessoas, elas estão simplesmente te ouvindo. Eu acho que a humanidade precisa aprender a ouvir, né? É. E a rádio ensina isso. Acho que ouvir no diálogo e ouvir de outras formas também. Saber, a gente fala muito, de nada vale um artista se não existe um bom apreciador. Um bom ouvinte, né? Uhum. E aí, Marcelo veio e falou, Gel, vamos tentar isso? E aí, eu falei, vamos demais. Aí ele fala, né? Pô, com uma semana não precisava mais repetir as coisas pra você. Você aprendeu? Então eu mixava o meu programa, tá, gente? E o programa não era gospel, evangelho? Não, era como era o programa? Era um programa mais voltado, né, no horário do meio-dia, às 14h. O programa era mega relax, com a proposta de levar mesmo esse momento tranquilo, mais relaxante, mais mântrico pras pessoas, né? Enfim, rolava algumas entrevistas também. E aí era isso mesmo, eu falando legal várias coisas pras pessoas no programa. Que bom. E colocando músicas nesse. É corajoso, essa, né? Essa vibe. Demais, olha aí, velho. Quem sabe um dia você não retorna o programa, né? Sim, sim, eu tenho. Super aceito. É. Ô, Peu, você também. Você tava falando que de parcerias de uhum. artistas, né, que você conheceu em Salvador. Você também já fez algumas parcerias por lá, ainda faz? Tem esse network entre sempre os artistas de lá? Quem são os caras que você já rapaz, fez? Rapaz, é muita, ó, muita gente, viu? Muita gente, se eu for falar cada um, porque assim... Tá, galera, dos conhecidos. Compor é uma coisa assim que de fato se transformou na minha vida, sem falsa modéstia, como pegar aqui e beber água. De verdade, porque eu aprendi através de Narlão, um grande escritor que hoje mora fora do Brasil. Ele chegou e falou assim, compor não precisa de uma grande inspiração. Assim, que massa que você, se você tiver uma grande inspiração, como foi o nosso encontro. Zóio de Mar. Mas compor é um exercício. Né? Quando você vai sair pra caminhar, ou sei lá, vou pegar onda. Se eu for pegar onda todos os dias, cada dia que passa, eu vou ter mais habilidade como cantar. Quanto mais eu tiver contato com o canto e poder experimentar, entender o meu sistema aqui todo, o que é que faz parte. Eu nunca fiz aula, não. Mas a minha aula é essa coisa autodidata de ter essa inquietude. Eu sou muito inquieto, num bom sentido até, porque às vezes tem um inquieto que, né, fica um pouco trelelé. Mas não, é problemático, você não pode deixar a cabeça. Certo, aí dá parceria. Aí, eu sou prolixo, velho. Eu vou, viajo, vou na China e volto pra. Eu gosto de chamar a Giovana aqui, ela tá me ajudando. Por favor, Kaique, bote a Giovana na roda. Você faz uma pergunta, ele vai e começa bem. Daqui a pouco ele vai pra um lugar que nem eu lembro mais o que é que eu tinha. Mas eu vou falar sobre as parcerias. Vamos lá. Ajuda aí, Giovana. Pedro Pondé é um grande parceiro, né? Que hoje ele tem duas canções como parceria com Pedro Pondé, que foi do Círculo do Escambo, hoje ele tá fazendo uma carreira solo. Tem duas canções no disco Simples Assim, que são de parceria com ele, e Lairi Galvão, que é Que Nem um Furacão, e pra... como é que é? Pra Se Lembrar. A arte também você fez com ele. A arte a gente tá fazendo no nosso autoral aqui. Você fez com ele também. E a gente fez a arte, a gente pode até apresentar com o Pedro Pondé. Neto Fagulha, né? E aí eu não vou esquecer do meu grande parceirão, Neto Fagulha, que é, assim, um meu melhor amigo. Se transformou no meu melhor amigo, ele roubou tudo do meu, todas assim, de todas as pessoas. Falou assim, velho, porque é um queridão, assim, um cara que chegou na minha vida pra me ensinar muito e eu também nessa troca genuína. Neto Fagulha, a gente concorreu no último Festival Educador, a gente concorreu até com o Ito Moreno, a gente ficou nas finalistas, que foi... não lançamos ainda no Spotify, é uma outra coisa que fica na agonia, que foi Universo A2, uma canção lindíssima, que Pedro Pondé também cantou, fez um feat. Gel era pra ter entrado na canção, mas terminou. Depois. Ela chegou depois, tudo velho. Certo. Aí, porra, foi uma, uma equipe que gravou essa música, é, Universo 2. No festival? Universo 2? É, Universo 2. Ah. Agora a gente está concorrendo com uma canção que eu coloquei, que eu tinha gravado com o André T. Então, assim, velho, tem aí um outro grande parceiro que é Luiz Galvão. Ali, velho, eu tenho histórias, assim, que eu tive o prazer, assim, mesmo, porque para mim um dos maiores compositores da história da vida, do planeta, que essa Universo, Novos Baianos. Universo 2, vocês fazem ao vivo? Rapaz, ó, eu vou te falar. Difícil? É, eu acho difícil até porque... Você só tá com tenho violão que... aí, né? Não, não é só por isso, não. Ela é uma canção extensa. A gente fala assim, rapaz, quando o Neto me mandou essa música, eu falei assim, velho, você quer que eu componha o Faroeste Caboclo? Porque era uma história gigantesca e tal. Eu falei assim, velho, me deu um tempo. E ele ficava me cobrando. Fagulha vem dessa coisa de ficar fagulhando, né? Ele ficava... Ele vinha pra compor uma música, ele vinha com 5 já letras, assim. E cada letra de responsa. E eu compunha as 5. Era assim. Então, um exercício, né? E aí, Universo A2, eu tive que fazer 3 canções e depois uni-las. São 3 atos. Então, é uma música bem teatral e tal. Então, teve a participação de vários músicos top mesmo, assim, que gravaram essa canção. Martim, que canta, toca guitarra com Pete, Miltinho Pellegrini, um baixista que toca com Black Hill, que toca com Baby, que toca com a galera, gravou baixo, menino batera Beto Martins, Bruno Aranha, que gravou teclado, velho, uma galera de responsa mesmo, e Juan de Souza, que foi, que dirigiu essa canção e concorreu, né? Ficou entre as finalistas do Festival Educadora. E teve canção minha que ganhou o Festival Educador em 2013, que é Partiu. Nossa, acho que seria interessante até talvez mostrar que ela eu ganhei como intérprete vocal da minha própria canção. Então foi meio bem... Acho que a galera falava assim, rapaz, eu nunca tinha visto isso. Você ganhou como melhor intérprete vocal da minha canção. Da sua própria música, legal. Muito você quer louco. Cantar ela aí? Pode ser. Cantar um pouco, um pedacinho dela, né? Que ela é bem... Ela é bem interessante, foi uma homenagem que eu fiz a Dorival Caymmi. Caymmi tinha acabado de fazer a passagem, aí eu recebi. Baixou. Pra surgir, precisei do mar. Basta sentir teu cheiro, lembrar o teu sabor. Vendo tudo que passa tem sua cor, salgando meu tempero. Assim não te quero mais. Mesmo sem travesseiro, vou me deitar. Sumiu, esqueci teu cheiro. Cansei, me perdi nas contas. Pra um amor novo encontrar. No mar, Alujá. Yeah. Valeu. Partiu. Essa aí também se colocou na foi na no Educadora, festival. Ganhou em 2013 melhor intérprete vocal no Festival Educadora. Que é um dos grandes festivais que nós temos, né? Muita gente que passa por aqui, a gente fala de festival, né? Que a gente também comenta essa coisa que dos festivais, a importância, né? Na revelação de talentos e também na solidificação do trabalho de vocês. Com certeza. E as pessoas se queixam, os artistas, de que até faltam festivais. Sim. Como a gente, mas sempre todo mundo cita o da Educadora. Não é um festival extremamente importante aqui na... E assim eu falo, viu? A Educadora, assim, ela termina, quem participa é um nível bem Rapaz, é alto, né? Eu não acreditei quando eu falei, mas eu acreditei porque eu acredito nas minhas canções, óbvio, né? Eu me vi como um compositor desde os 18, eu acreditava nisso, porque uma coisa é você chegar e você se descobrir, você não ser satisfeito com seu nível, aonde você chegou como compositor. Pô, velho, isso é um trabalho, né? Você ter, assim, a certeza de que você é um cantor, um compositor de responsa e tal, não sei o quê. Isso você vai criando com o tempo e com o reconhecimento. E o festival... ajuda a chancelar isso, né? Com certeza. E o nível, né, dos ganhadores... Por exemplo, no passado, a gente tava do lado de Ito. É. Um cara, um grande mestre, né? Ito Moreno. Então, assim, a gente tava do lado de Ito, concorrendo com Ito. E aí, pô, que maravilhoso, né, pô, a gente poder viver, né, trocar esse, tipo, você tá junto, né, por exemplo, Luiz Galvão foi outra oportunidade que eu tinha um trabalho que eu fiz na verdade, a gente fez não era tributo, porque os Novos Baianos ainda tava lá, só que Galvão tava há muito tempo fora do circuito e tal, não sei o que, e pô, velho, eu tive a oportunidade de chegar em Galvão, a gente teve um projeto chamado Nossos Baianos, que a gente fez, foi maravilhoso, a gente fez com Galvão, a gente cantava, Galvão vinha, subia ao palco, fazia, recitava, né, as poesias maravilhosas, únicas, né, inclusive teve uma canção que eu falei, ele falou assim, eu falei, velho, Galvão, quando você compõe, quando você escreve, você pensa em harmonia. Galvão, ele não toca nenhum instrumento. Uhum. E ele, malandro, ele chegou assim, penso em harmonia. Mas como é que você... O que é que você... Não, eu penso em João Gilberto. Tudo de Galvão, tudo dos Novos Baianos, era João Gilberto, o pai, né, dos Novos Baianos. Uhum. Então, assim... Aí ele falou, não, eu penso em João Gilberto. Ele falou, ah, pô, velho... Ele escreveu uma canção para eu poder musicar, O Brasil é a Poesia. E aí é interessante essa história, eu vou contar rapidinho. Ele chega e fala assim: Galvão, tá. E quando você escreveu essa canção, como é que você cantaria essa canção? Já que você fala que você pensa em harmonia, você pensa, né, em um instrumento. Não, eu cantaria assim: o brasileiro não é moleza. Pega a língua portuguesa, bota pra lá de Bagdá. Aí eu falei: mas o bicho é miserê, velho. Porque ele, de verdade, ele tava certo, porque ele pensa em harmonia. Às vezes a harmonia não precisa só você ter um instrumento, mas a harmonia, você pensar numa métrica, você pensar numa rítmica, e você coloca a intenção, a interpretação. E aí eu brinquei, eu fiz assim, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu peguei absolutamente o que ele fez. O brasileiro não é moleza. Pega a língua portuguesa, bota pra lá de Bagdá. Eu fiz exatamente o que ele tinha feito. Eu não mexi, só botei a harmonia, né? Meu, você tem louco. Essa facilidade. Você é meio Carlinhos Brown. Você tem essa facilidade de... Rapaz, Brown pra mim é aquela coisa, né? Você tem régua e compasso, por quê? Gil fala isso, né? Tem régua e compasso porque a gente é bem servido. Eu acho que a gente é um produto do meio, de verdade. Então, assim, por exemplo, Giovanna, ela não tinha descoberto, de fato, a potência que ela é como compositora. Assim, até você acreditar e você falar, pô, eu sou, rapaz, é um caminho. Ou até você chegar e você fincar e falar assim, pô, eu acredito que eu seja. Entendeu? Então, assim, rapaz, as letras de Giovanna é uma coisa assim... rebuscadíssima, tem uma poesia única, então todo mundo é compositor. Brau, ele diz isso, né? Então, assim, Brau, ele pega assim, ó, qualquer... Velho, eu componho com várias pessoas que nunca compuseram. Mas o forte consigo... dele também é a melodia, ele consegue arrumar uma melodia. Brau, ele é um gênio real, assim. Eu tenho uma história de Brau talento. Que ele diz assim, ó, de 300 timbaleiros, de um amigo meu timbaleiro, ele falava assim, Brau chegava assim, tava os timbaleiros tocando lá, né? Pra. Ele parava e falava assim, aí falava assim, dos 300, ele falava assim, é assim, ó, pá, pá, pá. Ele tava sabendo quem tava tocando errado. Então, assim, é a questão do ouvido. A música, antes de qualquer coisa, é você ter um bom ouvido. Então, assim, desde pequeno eu tenho esse contato, né? Então, Brau é um grande, né? Falando das influências, né, amor? De compositores, assim, falando em nome, pra mim, na questão da vocal, das dissonâncias, pra mim, eu até fiz uma postagem falando de Djavan. Djavan, pra mim, velho, é um dos ícones, assim, mesmo, assim, do jazz, né, da coisa do regional, que ele conseguia fazer com maestria e consegue fazer até hoje. Então, assim, os vibratos de Djavan, são as coisas mais lindas. Ele é blues, né, bem blues, assim, mas brasileiro. Tem uma pegadinha reggae. Deixa eu perguntar, vocês falaram que tem apresentação hoje, não? Em algum lugar? Sim, podemos falar sobre a gente. Quer falar onde vai ser hoje? O pessoal quer conhecer de perto o trabalho de vocês. Hoje estaremos às 8h30 na Casa 5, né? Ali na Alziro Prates. Pub, né? No Pub, Casa 5. Maravilhoso. Posso continuar falando da gente? Sim, amanhã, fique à vontade. Amanhã teremos uma participação com Kátia Guima na festa. Kátia Guima, né? Achei Dendê, Ará, que tá produzindo aí. O Vatapá de Ará. Exato. Um abraço, Arazinho. Araquita. Digo. Participação aí, logo mais à noite, às 8 horas, estaremos na Vila do Bosque. Uhum. Pela primeira vez, né, na Vila do Bosque. Peraí, hoje vocês estão em dois lugares? Hoje? Não, hoje não. Amanhã. Hoje não tem. Hoje tem, Casa 5. Casa 5, então vamos lá. Hoje, Casa 5, que horas? 8h30. Como é o show hoje? Hoje é um show do trio. Né? Hoje tem percussão. Jorginho França, nosso maestrinho, rapaz, bicho miserável. Então hoje tem Jorginho França na... Exatamente. Casa 5. Casa 5. Que horas? Às 8h30. Onde é mais ou menos? Alziro Prates. Ah, tá. E aí, no sabadão, tem vocês onde? Fazendo participação no Axé Dendê. Com Kátia Guima. Tarde, 3 da tarde com Kátia Guima. Beijo, Catinha. E aí, logo mais à noite, estaremos na Vila do Bosque às 8h. Pronto. E desses shows, que tem alguma coisa pra vocês mostrarem pra gente agora? Que vocês vão apresentar. Tem domingo também no Culinária Grill, né? Pronto. Meio-dia. Mostra aí pra galera. Tem porque... Mucugives, né? Que aí é o Mucugê, que a gente vai sair daqui. Depois a gente fala de Mucugê. A gente fala de Marola. Aproveita. Vocês estão, né, bem de agenda, hein? Graças a Deus. Pô, bora fazer candeeiro? É isso. Vamos mostrar então aqui uma releitura, né? O que a gente faz de releitura de novos artistas, né? Dessa galera nova aí, jovem, que tá aí no cenário da música. Letícia Fialho? Letícia Fialho, de Brasília. Yay! Candeeiro. Salve, Letícia Fialho, um beijo. É muito legal ver vocês dois se apresentando, né? Uma energia muito legal entre vocês. Eu tava aqui, eu e a Yasmin, a gente fica olhando assim. Eu acho que quem assiste também sente, né? Como vocês são interligados. Essa é uma coisa que um feedback que a gente recebe muito das pessoas. Eu não sou a primeira pessoa que fala isso, não. Não, né? Assim, a gente não é o tipo de casal pegajosinho, assim, grudadinho, né? Somos mais autônomos, assim, no nosso comportamento. Então a gente não é, por exemplo, vamos fazer um show particular. A gente chega nesse lugar, pode sentir por causa da nossa energia, né? Perceber algo. Mas a gente se apresenta como dois profissionais da música que se amam, né? Então, no final do show, as pessoas vêm cá. Se vocês não forem um casal, não tem como, não é possível. O novela, que é, tem um mocinho, né, que a galera fica esperando o beijo. Exatamente. A galera tem essa coisa. Tem muita conexão. Faz uma novela, velho. É muito louco. A galera tá assistindo novela. Além disso, essa sintonia da música, vocês têm um ateliê também? Como é isso? Puta história. Como é a história do ano? É isso, né? A mente inquieta. Uma mente inquieta de forma positiva, né? Quando a gente quer pausar também, a gente não faz nada naquele mar de Itapuã. Um ócio criativo, maravilhoso. Naquele mar de Itapuã, a gente simplesmente para. Onde é esse ateliê? É o ateliê na nossa casa, mas ele fica transitando com a gente, né? Na nossa vida. É itinerante. Falar aqui de Marola, somos cantores meio ciganos, né? A gente... Nos tornamos agora, mais. Agora a gente tá transitando, exatamente, com o Combinha Marola, Azulzinha, que a gente conquistou aqui em Conquista. Conquistamos em Conquista, né? E aí... Foi uma vitória, inclusive. Exatamente. Ah, moleque! Foi uma vitória. Vamos fazer uma parceria aí, viu, filho? Vamos fazer uma música. Primeiramente, a Marola surgiu de um sonho meu. A Marola é a Kombi. É a Kombi. Exatamente. Para o pessoal entender, fala do Instagram de vocês, que eles vão entender melhor, que tem que ver, né? Exatamente, gente. Ligado em Modo Baiano, @ Ligado em Modo Baiano. Só as pessoas, isso. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, porque é um nominho meio grande. É um nome, né? Grande, mas a gente adora. Ligado em Modo Baiano. Exatamente. Pronto. Sigam a gente, vocês vão entender a história de Marola. Mas, assim, né? Encurtar aqui o caso, nós temos pouco mais de um mês com Marola, que era um sonho, passou a ser um sonho nosso, né? Importante dizer isso. A gente necessitou de viver uma nova fase do nosso trabalho, que é essa fase que a gente transita mais. Porque a gente entende o seguinte, Kaique, que como estamos no cenário do barzinho, a gente acaba apresentando muito para o mesmo público, embora estejamos em Salvador e existe uma transitoriedade muito grande. Mas acaba sendo a mesma galera. E a gente sentiu a necessidade, depois de uma apresentação no Capão, no São João desse ano. Vai ter a sua, né? Vale do Capão. Isso, no Vale do Capão. E aí a gente tava lá numa licoteria, né? Uma licoteria de palito. A licoteria, né? De palito. Enfim, a gente foi lá despretensiosamente com um violão desplugado, sem microfone, sem nada. Pô, vamos cantar aqui. A gente não ia cantar no São João de lá e nem em São João nenhum. Fomos pra lá pra descansar, pra dar uma pausa. A gente meio que faz isso no carnaval também, curiosamente. A gente dá uma descansadinha no carnaval. A gente não quer descansar esse próximo ano, tá? A gente não quer descansar. A gente quer tocar nesse próximo carnaval. Como é que Ligado em Modo Baiano não pode ser, exatamente, né? O que vocês tocam em carnaval, assim? Que coisas tipo mais? Aqui mais rola? Dá pra tocar aí? Toca aí. Em uma quarta-feira. Chuta, Marão! Sai pra te procurar. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Andei a cidade inteira. Deixa. Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, yeah, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá, yeah. Oxalá quem guia, eba, babá. Oxalá quem te mandou. Canta, volta pra nenhuma resposta. Canta, volta pra nenhuma resposta. Canta, volta pra nenhuma resposta. Canta, volta pra nenhuma resposta. Canta, volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Mais um punhado de folha sagrada. Pra me curar. Pra me curar. Pra me afastar de todo mal. Bete, branca, assa peixe, abre caminho. patchouli, para-raio, pete branca, aça peixinho, abre caminho, patchouli, para-raio, para afastar o mal, para afastar a inveja, para atrair o amor, só o amor, para atrair o que for bom, para o que for bom, para Aí é Baiana System, essa aí? Essa aqui é Luete Luna. Mas a gente faz Baiana System, por exemplo. Cara, a gente legal. Faz, né? Faz lucro, né? Faz miçanga. Miçanga. Vou catar concha na areia da praia. Quero fazer um colar de miçanga. Muita coisa tradicional a gente traz, né? A gente tava falando... A gente sempre conversa muito também, né? Além de estudar, a gente conversa. Em casa. E essa letra que você... tava prestando atenção na letra, né? Falando sobre a questão de energias, sim, né? Sim. Vocês acreditam nessas coisas, assim, né? Acreditamos muito. É o que é bom pra afastar a energia negativa. Acreditamos no patuá, fielmente. Acreditamos no banho de folhas, sim. Tomamos nossos banhos. É importante. Sexta-feira, né? Exatamente. Não assumimos uma religião, mas temos fé, né? A gente costuma dizer isso. Acreditamos, sim, no tarô, acreditamos nas nossas guias, que tá aqui a minha guia de sete saias de Emanjá. A minha de Logunedé. Exatamente. Então a gente procura se instruir, porque até porque a gente, como a gente é bem exposto, né? Não é legal andar solto, né? Não tem como você não acreditar, meu irmão, que um olhar atravessado te derruba, entende? Então, assim... Eu também acredito nisso, né? Com a inveja, né? Pra afastar o mal, pra afastar a inveja. Então, assim, esteja em dia com sua fé, esteja em dia com o que você acredita, obviamente. Agora, assim, a planta, a planta, ela tem a cura ali, né? Inclusive, as medicinas todas, elas vieram das plantas, né? Elas vêm, muitas das plantas, então... faça a sua misturinha, meu velho. Bote sua mandinga, seu axé. E aí, velho, acredite, porque assim é tudo a fé, né? No final das contas. Galera, eu nem percebi que já passou mais de uma hora. Mentira. Que a gente tá aqui. Já, assim, velho. A gente ia ficar até. Mais 3 horas aqui, até quase 4:09. A Yasmin, tadinha, tá filmando ali. Seu ombro tá bem? Retada. Meninos, encantadores vocês dois, assim. Obrigada, gente. Um privilégio aqui, eu e Yasmin, a gente tá assistindo esse show, esse pocket show aqui. Não só nós, todo mundo, mas a gente tá aqui perto de vocês. Como a gente falou, a energia de vocês é muito boa. Quando vocês começam a cantar, a gente também fica assim, meio em transe. Tá? Então, por mim, a gente ficaria aqui até de noite, mas vamos marcar então outro dia, né? Vamos marcar, pra vocês aparecer, porque com esse alto astral de vocês aqui, valeu, pra alegrar nossa sexta-feira e também de todo mundo que tá ouvindo. Mas vocês querem mandar um recado para alguém, falar de novo da agenda, fique à vontade. Só arrematar a nossa agenda, né? Lembrar de novo rapidinho. A gente conseguiu montar uma agenda assim de última hora em Mucugê, que foi um lugar inclusive que eu estive, né, com... trabalhando um tempo num café. Eu já passei por muitos lugares, viu, minha gente? Tudo é assim. Novinha, mas é... Já muitas experiências de trabalho. Viu? E essa do café foi maravilhosa pra mim. Foi, inclusive, com o Otávio e Lorena Otávio do antigo Café Society. Ah, sim. Ele tem o Odeon em Mucugê. E aí a gente teve essa conexão lá. Grande instrumentista, né? Então estaremos apresentando em Mucugê. Vamos pra Mucugê quando? Vamos semana que vem, dia 2. Passaremos uma semaninha lá. Estaremos dias 5, 6 e 7, né? No Bendito Café, Odeon Bistrô. E é Ponte da Chapada. Por isso que, eles só ficam alegres assim. Como é que a pessoa... Ô, meu irmão! Como é que a pessoa é triste? Procure estar em lugares que você... É importante. Em Salvador, tô em Mucugê. É importante pra gente. É bom demais. Tem o preço, né? A gente trabalha bastante. Só que a gente acha importante pausar mesmo, né? Como é que é aquele negócio? Fala trabalho com o que você gosta e você nunca mais vai precisar trabalhar. É isso. Maravilhoso, né? É muito legal, hein? Nunca tinha ouvido assim essa... Não é? A gente percebe que vocês realmente amam o que faz, como eu também gosto do que eu faço. Com certeza, dá pra perceber. Eu sempre falo isso com a minha filha, né? Eu falo essa questão de... A grana é importante, né? Sim. Mas você fazer algo que você gosta, né? Que você faz ali, é bom demais. É fazer dar certo o que você gosta. Porque aí se torna propósito. Gostei dessa também. Né? Não é verdade, porque... muita gente tá infeliz no que trabalha. Você vê, vai ser atendida, a pessoa tá com cara feia. Pode ter certeza que ela não tá feliz em estar ali. Ah, necessidade, coloca ela ali, mas... Sei lá, velho. Enfim, corra na frente. Procurar felicidade no que você faz. De repente, você descobre que você é feliz e não sabe, né? De repente, você tá fazendo... Quando você começa a entender a dimensão, a importância daquele serviço seu, que aquele serviço proporciona para você mesmo e para outras pessoas, e começa a ter uma outra visão, aí você... passa a gostar do que você faz. Essa possibilidade também existe, né? Ou, de repente, você está ali transitoriamente fazendo algo para lá na frente você chegar a fazer o que você realmente gosta. Exatamente, então, ame aquele momento que você está fazendo. E a prova, ela é constante, né? Uhum. Às vezes a gente esmurece, velho. Faz normal. Parte da vida, né? Mas, assim, essa coisa da reafirmar a cada passo, reafirmar, né? É de suma importância, porque isso que vai te dar a energia precisa para você continuar, entende? Então, assim, a gente passa por cada pedrada, velho, mas a gente tá ali no final falando assim, mas valeu a pena cada coisinha, velho. Essa força aí, eu acho que vem muito sustentada de você estar fazendo o que você ama, né? Acho que essa força nasce disso, de você ter esse propósito, esse compromisso com o que você gosta de fazer. Eu acho que a gente precisa ter força para fazer algo que é só do comprometimento profissional. Poxa, eu preciso levar comida para minha casa. Burocracia, e tal, né? A parte burocrática. Então você precisa ser forte para cumprir isso, mas quando você faz o que você ama, acho que nasce uma força que é muito natural, né? E aí você fala: não, peraí, calma, vamos aqui tomar novo ânimo, novo ar. E seguir. Né? E por incrível que pareça, só pra tentar. É interessante essa conversa, porque assim. Mas por incrível que pareça, tem uma coisa assim, um segredo nosso, assim, que é. Não sei nem se é segredo, a gente conta, né, na verdade, pra algumas pessoas. Mas é uma coisa que a gente descobriu já desde cedo, assim, a gente não tem uma coisa engessada, a gente coloca no nosso estilo de vida, a gente sempre coloca espaço para que o universo ele dê a grande resposta do que é no final da decisão. Uhum. E não é a gente. Então isso aí é você tentar, isso aí faz com que você esteja em contato com a sua essência da humildade, né? Você falar assim, velho, eu sou pequeno demais, mas ao mesmo tempo a gente é grande. E aí a dualidade, tudo isso, então no final das contas a gente não se baseia em horário, a gente tenta só as coisas que acontecem com horário com a gente é o horário do show. O resto a gente coloca tudo, ó, a gente tenta acordar no horário que a gente quiser, porque inclusive dormir bem é muito importante para nossa saúde vocal. Uhum. Fica aí a dica para quem quiser. Então assim, um dos maiores dos maiores remédios para a voz é a dormir. Não tem outra coisa. Nós somos o tipo de artista que não sai na noite. Que não perde noite. Quietinho, a gente não bebe, a gente não tem esse costume, entendeu? Somos pessoas legais, tá, gente? Calma. Vocês não são chatos. Não somos chatos, a gente se diverte de outras formas, entendeu? Mas a gente tem esse costume de cuidado mesmo, né, gente? Porque o nosso instrumento é a nossa voz, a mão, né? O braço também toca algumas coisas. E aí, a gente precisa estar bem, né, com saúde pra gente poder se apresentar e dar o melhor. Esqueci de falar, Giovana, ainda, além de tudo, é fotógrafa também, né? Giovana. Eu falo que eu sou fotógrafa aposentada. Tá uma tatuagem aqui, bonitinha. E aposentado aí, assim, uma zorra. É. Aí ele menina, vai e fala, eu gosto de falar que eu sou, porque ele vem e faz essa fala aí. Claro. Ela tá aqui cantando, ela pega o celular e pá, pá, pá. Quando eu olho no Instagram, eu falei assim, gente, da onde foi, que hora? Não sou aposentada não, né? É verdade. Eu porque as fotos são bem legais lá do Instagram, você que faz, né? Eu que cuido de tudo, dessa parte, né? Olha aí. Do Instagram, mas eu trabalhei, eu iniciei a minha carreira como fotógrafa em São Paulo, no num estúdio prestando serviço pro Pão de Açúcar. Então foi uma coisa importante, assim, né? Uhum. Pão de Açúcar. É, patrocina Pão de Açúcar, nós, tá Pão de Açúcar. E aí, aprendi também, era uma coisa que eu gostava muito desde criança. Uhum. E isso hoje serve muito para o que a gente faz, né? Com certeza. E é tudo artesanal, né, amor? É interessante. Tudo. A música artesanal, a gente tenta fazer tudo bem num beat bem, bem assim, pra trás, sabe? O beat, ele tem que ser, velho, é o mar, sabe? Na vibe do mar. O mar é nosso reloginho ali, sabe? Então, como é que é morar em Vitória da Conquista e ter essa ligação que você tem com o mar, com o Salvador? Não, a gente não mora... Não, ele tá falando quando você morou. Ah, tá! Não é isso? É? Não, você tá morando aqui, né? Não, foi mal, achei que você tava morando aqui. Não, mas é porque... Por que você tá nessa vibe de mar? Como é que esse cara mora em Vitória da Conquista e fica com essa coisa... Então você tá lá ainda. Gente, é importante falar uma coisa aqui. Por isso que você tá nesse clima. A gente, em Salvador, a gente tem outro beat. É outro movimento de vida. Mas ele vem cá, ele é mais acelerado em Salvador do que ele tá aqui, não? Porque ele... Não, nem ele, nem eu sou menos acelerada naturalmente. Eu não... Gente, pelo amor de Deus, não me acelere. Porque eu sou bem devagar nas minhas coisas. Ó, se me pressionar, eu travo. Oxi. Ele é mais acelerado do comportamento, da mente, mas assim... Só que em Salvador, nós temos outra vida. Quando a gente chega aqui em Conquista... Meu Deus do céu, a minha cabeça não tá funcionando. Mas tem que dar conta de família, tem que dar conta de um monte de coisa. Muitas coisas. Aqui em Conquista realmente é mais fácil pra gente resolver muita coisa, principalmente eu, né? Que vem minha vida, né? Tudo a gente resolvi aqui, vindo da minha cidade. E aí, eu nasci aqui, mas não fui criada aqui, tá? Fui criada na região de Pedro Salles, no Marimbo, que é um povoado pequenininho. Então a gente viajava 2 horas pra vir em Conquista resolver tudo. Então a gente sabe já onde tem tudo aqui em Conquista. Então passamos 15 dias de muita loucura. Beleza. Gente, que casal massa. Uhum. Deixa eu falar, a saideira de já vai ser o quê? E agora? Pode ser até duas, né, Peijão? Se vocês quiserem emendar. Quer emendar umas duas ou três aí agora? O que você pedir, a gente fica aqui até amanhã. Não tem problema não. Bora fazer baiana? Vamos. Baiana, cê me bagunçou. Pirei sua cor na gota guia. Teu riso é o lodo, um tocar um pelô. Dia de fé, madum, tambo, alegria. Se me lembra malê, gosto pra valer. De que do tororó, império, oió. ADC, durum, bela o chum. Igual não há em lugar nenhum. Branco da areia da lagoa de Abaeté, tá no teu sorriso, meu juízo pede o pé. O canto da sereia vem de boa, eu à toa é prejuízo, pretinha, briso nesse axé. Minha cabeça fica, ela ficou louca. Só com aquele beijinho no canto da boca, louca, louca, louca. Só com um beijinho, um beijinho. Minha cabeça ficou, ela ficou louca. Só com aquele beijinho no canto da boca, louca, louca, louca. Só com um beijinho, um beijinho. Baiana, é bom te ter aqui. Salvador de cá, Salvador dali. Bahia, pela mão de mestre Didi. O sol escureceu, o tom dos cariri. Mita em Urubá, bonito pá de pá. Água de amaralina, gota de luar. Leite ocular, rito de passar. Me lembrou Clementina ao cantar. Yeah. 2 de fevereiro, dia da rainha. Que pra uns é branca, pra nós é pretinha. Igual Nossa Senhora, padroeira. inteira minha. Banho de pipoca, cola de coxinha. Pagodeira em linha da ribeira. Cajazeira, baixa do tubo é tudo firme e forte na ladeira. Uma pá de cor me lembrou Raimundo de Oliveira. Meu coração, tua posição, a primeira. Minha cabeça ficou louca. Ela ficou louca. Só aquele beijinho no canto da boca, louca. Ela ficou louca. Louca, louca, louca, louca. Só com um beijinho, um beijinho. Bahia de Gil, Bahia de Gal, Bahia de Caetano e de Dorival. É Pumba de Mil, a Bahia de Brau. Ligado em modo baiano e Dorival. Bahia de Gil, Gil, Gil, Bahia de Gal, Bahia de Caetano e de Dorival. É Pumba de Mil, a Bahia de Brau. Ligado em modo baiano, salve. Salve, Emicida. Rastaman. Essa aí é de quem? Essa? Emicida. Emicida. É, mas, rapaz, vocês fazem realmente uma releitura que a gente quer nessa música. Ela é diferente, ela é diferente, ela é diferente. Ficou bem diferente com vocês, né? Sim. A gente, inclusive, quando a gente ouve as canções originais, a gente fala assim: meu Deus, o que a gente fez depois de um tempo, sabe? Assim. Porque a gente esquece, né, amor? Mas vocês inseriram alguma coisa, esse ligado em modo baiano, né? Claro, a gente não vai deixar nosso. Tem que fazer assinatura, né? Galera, valeu. Minha amiguinha Yasmin Luene, e aí, tudo bem pra você? Que nome lindo, hein, mim? O nome dela é bonito. Quer mandar um alô pra alguém, Yasmin, aí da rede social? Fala aqui. Posso estar aqui pertinho? Que eu tava ali gravando tudo, pessoal. E assim, não para de chover mensagem. Marlua, que já esteve aqui, mandou um grande abraço pra Peu, pra Giovana. Falaram que momento agradável nessa sexta-feira. O pessoal comentando também que nesse calorzinho vocês cantaram uma música sobre esquentar ainda mais. O pessoal tá de casa escutando. Tem Má também, Dani. Que apareceram aí. Dani, isso. Tá aqui na UESB escutando. Os meninos. Ó, o pessoal ficou muito feliz com a presença de vocês. Tá todo mundo repercutindo muito bem. Santos Diego, você falou aqui. Santos Diego também estava. Borba, falaram que tarde maravilhosa. Ele tá escutando os meninos. Um beijo, gente. Mayla Guiar estava presente também na live. Gente, que coisa linda, né, Kaique? Galera, curtiu vocês. Que bom, gente. Vocês são maravilhosos. Mas, gente, falando, mas quem é que não vai curtir um casal massa desse? Bom, mais uma vez agradeço vocês em nome da direção da rádio aqui, todo mundo muito feliz em recebê-los. A gente que agradece. O espaço está sempre aberto, né? Não só para vocês, quanto também todos os artistas. A gente sempre fala, você que está ouvindo aí, olha, viu aqui a galera se apresentando, ligado em modo baiano, de repente você pode estar aqui um dia, sua banda também. É um prazer, é uma proposta da rádio abrir sempre espaço para os artistas locais, todos os artistas. E assim, a gente tem um projeto chamado Duetos, que a gente procura reunir dois grupos, não precisa necessariamente dois artistas, pode ser duas bandas. Então já fica o convite aqui, um dia a Yasmin ajuda a fazer a produção, vamos fazer uma produção, vocês podem convidar, ou a gente convida, de repente alguém que tem sintonia, volte aqui, a gente fazer esse encontro. A gente agora é de casa mesmo, né? Ali, ainda mais o Pio, que conhece tanta gente maravilhosa aí, né? Convida aí um amigo aí, a Giovana também. É muito bem servida aqui. É, pra gente fazer esse encontro aqui, o Duetos. Tá bom? Galera, um abraço. Quer deixar um abraço pra alguém? Fica à vontade aí. Um abraço pra Conquista, né, gente? Conquista é nossa casa, não tem jeito. A gente fica revoltado com Conquista, com algumas coisas, mas acho que é nosso direito, no meu, inclusive, de ser filha, né? A gente, às vezes, fica, poxa, chateado com coisas do barzinho e tudo mais. Mas Conquista é uma casa, é uma mãezona que nos acolhe. Então, todos os nossos parceiros, amigos, artistas, aqui, a UESB FM e todas as outras rádios. A gente é muito feliz, assim, de poder estar retomando isso aqui, né? E é isso, muito obrigada. Eu queria mandar um beijinho especialíssimo pra Bia e Vini, que estão recebendo a gente. A gente tem essa coisa também, viu? Porque não é assim, não. Porque artista, porque você tem tudo, não. A gente tem muita gente que investe na gente de algumas formas. Por exemplo, a gente tá na casa de uma grande amiga que abriu as portas pra gente estar aqui. Isso tudo, você diminui custo, isso tudo. É Bia Santos e Vini. Rapaz, muito obrigado por vocês receberem a gente, assim, com tanto amor. E é isso, assim, né? É Yai também, a mãe de Gel, que irmã, Mari, irmãos, que também recebe a gente, né? A gente vai pro Marimbo aqui e fica lá, a gente é bem enfim, tratado. Gente. Poxa, essa coisa do artista itinerante, né? Eu acho muito legal você abrir uma barraca e dormir nela, já que Marolinha ainda não é uma casa, mas a gente tem muito apoio de pessoas muito incríveis. Marola é nossa Kombi, viu, gente? Sempre fala. É a Kombi. A gente sempre fala que somos muito bem acompanhados por pessoas muito queridas. Isso, muitas isso pessoas. Isso é muito importante pra gente. São muitas pessoas mesmo que apoiam. Então, um grande beijo pra todo mundo. Né, não é só ali você tá fazendo um show, então assim, tem um todo um background ali, né, dando esse suporte pra gente. A gente precisa agradecer a todos, a Gabi, a Léo Preto, que sempre aparece no nosso show. A Léo Preto. Léozinho, porra, sempre aparece pra Guigo Oliveira, Batera Monstro, beijo meu lindo, meu sim, a Jorginho França, a Jorge Bess, que vai fazer a participação com a gente hoje. A Felipe Moreno, né? Ao Gastrô também, que a gente tocou esses dias, assim. Então tem muita gente, a Raido Culinária Área Grill, tem muita gente mesmo que sempre, assim, acolhe a gente, né? E a gente deve muito estar aqui por eles. Pronto. Gabi Fernandes também. Um beijo, meu amor. Gente, eu acho tão estranho. É estranho a gente encerrar o programa falando assim, aí entra o sol. Não, então tá, vamos encerrar. Né, agora, deixa esse negócio de saideira, eu já pedi a três saideiras, né? Tem como, mas agora é a última, então. Tá bom. Vai ter saideira, eu já tava aqui. A saideira da saideira. Aí depois dessa, pessoal. Ô, Kaique, eu vou te falar, vou contar um segredo, velho. Eu não sou. Olha, você tá contando pra milhões de pessoas. Eu não sou um cara, assim, muito adepto a. As saideiras, né, amor? Não, imagina. Ele só começa a saideira. Não sou, não. 40 minutos é porque, assim, show, ele já começa a tchau, poxa, quem tá te assistindo... Não, é sério, velho. Quem tá te assistindo, velho, você olha pra cara assim... Não é, porque às vezes a pessoa tá numa cachaça, pô. Não quer acabar nunca, né? Mas a gente olha... Que não é nosso caso aqui neste momento. Não, nós estamos bebendo não, água. De forma nenhuma. Tá aqui Yasmin filmando, pois estamos bebendo água. Mas a carinha, isso, a carinha. Essa, a cara. Mexe com a gente fala assim, pô, velho. A gente vai tocando o que a gente pode, né? Obviamente que quando tem um outro show e não tem mais tempo, a gente... Mas eu e Yasmin estamos com aquela carinha de, poxa, toca mais. Dá um sorrisinho, porra, toca mais. Isso que nos move, meu povo. Isso que nos move. O pessoal também, né? Tá curtindo. Um beijo, gente. Muito obrigado aí pela audiência, gente. Viu? Pelo carinho. Segue a gente no Instagram, @ Ligado em Modo Baiano, @ Peutanajura, @ Geovana Canta. Geovana com né, Gio, não, né, amor? Exatamente. Você é do sertão, meu amor. Geovana. Beijo, gente. Vamos fazer o quê, amor? O que a gente tinha planejado? É bom não seguir plano também, né? Vou catar concha na areia da praia. Quero fazer um colar de miçanga. Riscar seu nome na areia com pé. Quero fazer um colar de miçanga. Catar concha na areia da praia. Quero fazer um colar de miçanga. Riscar seu nome na areia com pé. Miçanga, miçanga, papai, papá. Colar, colar, colar. Papai, papá. Nossa casa de arraiz. Colorir a estrela da manhã com sol, com sal. Com as cores do mar de Itapuã. Colorir, colorir, colorir. Ori, papaya, papa, olha aí, pá, já. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe na vazante da maré. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe na vazante da maré. Boca tá concha, concha, concha, concha. Iereré, boca tá concha, concha, concha, concha. Boca tá concha, concha, concha, concha. Iereré, boca tá concha, colori. Quero fazer um colar de sanga. Yeah. Quero te dar um colar de sanga. Oh, yeah. Quero fazer um colar de colori. Sanga. Colori. Colori. Nós estamos aqui. Beijo, beijo, beijo, gente. Já, valeu, valeu, gente. Valeu, essa foi a última mesmo. Valeu, galera. A gente, olha, eles estão indo, a gente volta. Vou passar aqui pra você a música da Josiara e o Cordel do Fogo Encantado. E daqui a pouco eu tô de volta. Eu só vou tirar umas fotos aqui com a galera. Tomar mais água e daqui a pouquinho eu tô de volta. Mas vou deixar vocês com, já falei, né? A Josiara e o Cordel do Fogo Encantado.